nome popular. Esse tipo idiota e muquirana é um bicho que imita a raça humana. O doutor exagera e desatina, pois quando o pobre tem no seu repasto o direito à escola e proteína, o seu cérebro cresce qual um astro e começa a nascer pra todo lado. Jesus Cristo e muito Fidel Castro. África, Aramuê e favela, América de verme, que Deus ará, Yokuné, tua pé, irará. África, Aramuê e favela, América de verme, que Deus ará, Yokuné, tua pé, irará. Veja o pobre de hoje quer tratar do direito, da lei, ecologia. É na merda que eles vão parar, ou na peste, maleta e dropsia. Mas o direito na sua amplitude serve o grande e o pequeno também. Além disso, quem chega-se à virtude e da lei se aproxime se convém. Tá mostrando ao patrão solicitude por querer o que dele advém. África, Aramuê e favela, Aramuê.